Há sangue nas calçadas. As metralhadoras estão cuspindo fogo e morte na praça do comício. Patas ferradas de cavalos escrevem poemas de sangue e de injustiça na página escura do asfalto reluzente. Há peitos de mulheres que estão como bandeiras estraçalhadas pelas balas inimigas. E corações que são frutos vermelhos espetados na ponta das baionetas. Os protestos relampagueiam no ar, anunciando a tempestade iminente. Dezenas de homens já tombaram na atitude de muralhas no chão da liberdade. Há mãos angustiadas apertando a flor ensanguentada da ferida, aberta em pleno coração. Gritos de crianças desesperadas batem com violência no rosto do infinito, enquanto os olhos se petrificam sob o fogo da cólera acesa nas pupilas, vendo a estrela da manhã que está brilhando em nossa direção.